Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire. E olá você também que está nos acompanhando no streaming da internet. Em alguns momentos da nossa vida, ao consumir algum alimento, podemos sentir um leve incômodo na região bucal. Esse incômodo muitas vezes pode ser uma afta causando dores na hora de mastigar. Mas, afinal, o que é que pode causar a afta na boca? Muitas vezes não temos certeza do que pode ter originado essa ferida. É por isso que no Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre as aftas na boca e as suas possíveis causas. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Participe desta conversa ao vivo com a gente aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição de Saúde é o Tema sobre aftas na boca e as suas causas, vamos conversar com o professor do Departamento de Odontologia da UFPE e também parceiro do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Daniel, seja muito bem-vindo novamente ao Saúde é o Tema. Olá, Isabel, bom dia. Bom dia a todos os que nos acompanham pela Rádio Paulo Freire. Sempre um prazer estar aqui participando do Saúde ao Tema. Daniel, eu queria começar te perguntando o que é que caracterizaria uma afta? Bom, essa é uma lesão da boca, né? Uma doença da boca que a grande maioria das pessoas conhece. Então, se a gente pegar a população em geral, né, e fizermos aí uma enquete, né, uma pesquisa do que é afta, todo mundo vai saber o que é por experiência própria. Então, as aftas, elas se caracterizam por feridas que acontecem na boca. O nome técnico é úlcera, né? Então, quando se perde aquela pele que recobre a mucosa, né, causando a ferida, geralmente elas são feridas de formato arredondado, tem um halo, né, ao redor dela uma linha avermelhada, e ela se caracteriza principalmente por causar dor. E aí a gente, o nome técnico, né, da condição é uma úlcera aftosa recorrente. Então, quando se caracteriza aftas, as pessoas, elas têm episódios recorrentes de aftas, e a intensidade varia de pessoa para pessoa. A intensidade varia no número de lesões, no número de episódios que ela tem ao longo do ano, na intensidade da dor, né? E também varia com relação à causa, né? Então, isso também é um fator importante, que é preciso, né, que é necessário uma avaliação do cirurgião dentista para que se possa identificar uma possível causa. Eu acho que a gente vai falar sobre isso mais à frente. A maioria dos casos a gente não consegue identificar, mas se há alguma causa, principalmente uma condição sistêmica, que precisa ser tratada de uma forma mais cuidadosa. E além da dor, quais são os principais sintomas que uma afta pode provocar? Bom, acho que as consequências da afta, considerando de fato, né, uma afta sem nenhuma condição sistêmica associada, as consequências são resultantes da dor que ela causa, né? O que elas causam. Em geral, elas se apresentam múltiplas, né? não única, com uma única lesão. Então, além da dor, né? Ou como consequência da dor, a pessoa ela vai ter dificuldade de higienizar os dentes, ela vai ter dificuldade em se alimentar normalmente, porque qualquer toque ali na área machucada, né, na área ferida, vai intensificar essa dor, e o reflexo da pessoa é evitar se alimentar, e eventualmente, dependendo da quantidade de lesões que ela apresenta na boca, dificuldade até de fazer a hidratação por via oral. Então, esse também é um aspecto importante. Obviamente, são casos mais extremos, né, casos mais graves, mas isso pode, dependendo da quantidade e da intensidade da dor que o paciente tem, pode resultar em consequências também um pouco mais delicadas. Todas elas como consequência da dor. Claro que as aftas, elas podem estar associadas a condições sistêmicas, né? Então, a consequência, né, a gravidade, de fato, se associa à condição sistêmica que o paciente tem, e não especificamente às alterações em boca ou às aftas que ele desenvolveu na boca. Então, essas lesões ulceradas, essas feridas em boca caracterizadas como afta, elas podem surgir como parte dos sinais e sintomas de doenças sistêmicas, como doença celíaca, né? Algumas doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a colite ulcerativa também pode desenvolver lesões ulceradas em boca como consequência, né? E outras deficiências sistêmicas que não são tão importantes, mas a doença inflamatória intestinal é uma condição super importante, né? Grave, que precisa ser tratada, e uma das alterações, uma das manifestações que ela pode apresentar são essas aftas na cavidade bucal. A afta, ela também pode surgir fora da região bucal? Não. Acho que essa é uma pergunta importante, né, que afta é uma lesão de boca, né? Então, é uma úlcera, uma ferida que acontece na mucosa bucal. Mas se houver, além das aftas, né, o surgimento de outras lesões ou outros sinais e sintomas em outros locais do corpo, isso pode ser um sinal importante que há alguma doença sistêmica, né, ou uma doença que envolve todo o corpo do paciente, além da mucosa bucal. Então, sinais de alerta, né, ou sinais de que é preciso procurar com mais rapidez um cirurgião dentista para que se faça o diagnóstico, é que, se associado à afta, se apresentar lesões em pele, né, lesões parecidas em pele, com úlceras em pele, feridas além da pele, feridas na genitália, né, que tem uma doença importante chamada também de doença de BC, que também os pacientes cursam, né, ou apresentam aftas na boca. Sintomas gastrointestinais, principalmente intestinais, né, diarreia, dor abdominal frequente, diarreia acompanhada de presença de sangue, né? Então, esses também são sinais importantes associados, ou que podem estar associados a essas aftas, que podem representar uma condição mais grave, que precisa ser diagnosticada e tratada o mais rapidamente possível. E além das condições inflamatórias gastrointestinais ou outras doenças relacionadas ao corpo, quais são as possíveis causas de uma afta? Bom, quase metade dos pacientes que apresentam as aftas recorrentes tem um histórico familiar, né? Então, esse é um ponto importante, que o histórico familiar talvez seja o principal aspecto associado ao desenvolvimento das aftas. Isso não quer dizer que a gente consiga, com essa história, né, saber exatamente como ela acontece, qual é o melhor tratamento, né, porque, apesar de ser uma lesão super frequente na boca, ela ainda é uma doença enigmática. A gente não sabe exatamente qual é o gatilho, por que que se inicia o processo, né, e nem sabe exatamente quais os mecanismos todos que estão envolvidos no desenvolvimento das aftas. Mas a gente sabe que quase metade dos pacientes tem um histórico familiar, né, relacionado ao desenvolvimento dessas lesões. Outras condições que não estão associadas, né, a doenças inflamatórias intestinais, ou a síndrome de BC, ou doença celíaca, são as deficiências nutricionais, né, principalmente de vitamina B12, ácido fólico, alguns estudos mostrando também deficiência de ferritina. Então, essas deficiências nutricionais também podem ser um fator predisponente, né, para o indivíduo começar a apresentar ulcerações aftosas recorrentes. É importante destacar que não por essa razão as pessoas comecem a fazer suplementação vitamínica para evitar que se apresente afta. Né? Grande parte da população vai ter níveis normais desses micronutrientes. Só quando há esses episódios recorrentes de afta que é importante que se faça investigação para tentar identificar algum fator predisponente, algum fator que tenha causado ou que tenha contribuído, né, para que a doença aconteça. Na grande maioria dos casos, ou pelo menos em muitos casos, eu diria que na maioria dos casos, a gente não consegue identificar exatamente qual é, né, o fator predisponente. E assim a gente acaba tratando, orientando o paciente em relação aos sintomas que ele apresenta. Né? Então, esses são os aspectos, eu diria, os fatores predisponentes, né, que a gente pode destacar que podem favorecer, né, o surgimento dessas lesões em boca. E como é que é feito o diagnóstico de uma afta? Bom, o diagnóstico ele é relativamente simples. É baseado na história do paciente, associado ao aspecto clínico. Qual é a história mais comum? Episódios recorrentes dessas feridas em boca. O paciente vai dizer: olha, eu apresentei 3, 4 aftas, elas regrediram, né, e depois de 20 dias, depois de 15 dias, surgiram outras. Né. E a gente vai fazer um histórico para ver qual o número de episódios que acontecem dentro do mês ou ao longo do ano, né? E para que a gente possa estabelecer exatamente, enquadrar, né, o paciente, que tipo de paciente, qual a gravidade dessa condição que ele apresenta, até para pensar no tratamento. E o aspecto clínico, né? O aspecto clínico é de uma ferida, né, rasa, com um fundo amarelado, né, e uma linha que circunscreve essa ferida arredondada, e esse halo é avermelhado, né, e sempre associado à dor, e essa dor ela acaba se intensificando quando há o contato dessa ferida com qualquer tipo de substância, né, mais comumente associada durante a alimentação. Dependendo da quantidade de aftas que o paciente apresenta, né, mesmo após ou durante a fala, por exemplo, isso já pode incomodar bastante, né, isso obviamente que vai interferir inclusive no humor, né, da pessoa durante o dia. Outras condições, né, que eu acho que vale a pena também a gente ressaltar, embora elas fiquem um pouco seja mais ampla, né, ou seja, muito pouco definida, né, é que períodos de estresse também, de picos de estresse ou passando por dias mais estressantes, isso também pode ser um fator associado ao surgimento das aftas, né, quadros onde há uma diminuição da resposta imune, do sistema imune, o paciente passou por um resfriado, passou por uma infecção recente, isso também pode estar relacionado ao surgimento de aftas. Né? Então, inclusive mulheres, né, algumas mulheres, durante o período menstrual, por exemplo, elas também podem surgir episódios de ulcerações aftosas recorrentes na mucosa bucal. Né? Então, quem tem o histórico de aftas e se essas aftas se desenvolvem associados a um desses fatores, o indivíduo ele acaba reconhecendo, né, que ele sendo exposto a esse fator externo, o risco ou a chance dele desenvolver esses episódios de aftas ele acaba sendo maior, né? Acho que um outro ponto que eu queria destacar também é que na grande parte dos pacientes que apresentam aftas recorrentes, aftas, lesões aftosas recorrentes, esses episódios eles começam bem cedo da vida, né? Durante a vida, na infância, adolescência, e aí isso perdura na fase adulta, ou eventualmente pode até melhorar, né, durante a fase adulta com diminuição desses episódios, ficando bastante tempo sem apresentar essas aftas em boca. Por conta disso, né, um sinal também importante para que a pessoa procure atendimento especializado é durante a fase adulta a pessoa ter experimentado muito poucos episódios ao longo da vida, não ter experimentado episódios de aftas ao longo da vida, de repente começar a surgir muitas aftas, né, na boca, e obviamente associadas à intensidade dolorosa maior. Então é importante também que procure para verificar se essas aftas elas são locais, né, puramente associadas a essa alteração da mucosa da boca, ou se estão associadas a alguma condição sistêmica que precisa ser investigada. A afta pode ser contagiosa? A gente consegue contrair a afta? Não. A afta não é uma doença contagiosa. Né? A afta é uma doença inflamatória. É uma doença inflamatória mediada por células. Né? As nossas células inflamatórias é que vão causar a afta. O que exatamente faz com que essas nossas células causem afta é que a gente não sabe, né? Então, existe um tipo de linfócito específico que ele ataca, né, o epitélio ali da boca, a pele que recobre a boca, fazendo com que haja a destruição desse epitélio, isso levando à formação dessa ferida. Mas as aftas não são contagiosas em hipótese nenhuma. É importante destacar que várias infecções virais podem se apresentar com características semelhantes a aftas. Esse é um outro aspecto, né? Como feridas dolorosas, múltiplas, que se apresentam na boca. Então, essas lesões ulceradas, essas feridas que se apresentam como sinal, como manifestação de uma infecção, aí sim, essa infecção ela é transmissível entre pessoas, mas a afta em si, ela não é transmissível. Então, lesões que em boca, né, que são manifestações de infecções, principalmente infecções virais, tem as lesões herpéticas, né, que principalmente em crianças, que é chamada gengivo-estomatite herpética, é uma doença contagiosa. Outros vírus da família herpes, que também podem apresentar lesões parecidas na boca, o vírus herpes 4, chamado de Epstein-Barr, que é o causador da mononucleose infecciosa, né, que pode apresentar em boca lesões parecidas com aftas, mas que não são aftas. Citomegalovírus, que também é um tipo de herpes, um tipo de vírus da família herpes, também pode se apresentar com úlceras em boca, mas não são aftas. Né? Então, essas infecções, elas são transmissíveis entre pessoas, causam ou podem causar lesões na mucosa da boca semelhante a aftas, mas que não são aftas. Aftas, exatamente, elas não são transmissíveis. E quais são as possíveis complicações de uma afta, Daniel? Bom, as complicações elas podem estar associadas dependendo da extensão, elas acontecem na boca e, obviamente, com a intensidade dolorosa. O que eu comentei um pouco antes aqui é que a primeira complicação que pode acontecer são aquelas, as complicações, né, são aquelas associadas à dificuldade que o paciente tem de comer, de ingerir líquidos, então levando a uma fadiga maior, né, levando a um quadro de desidratação, mas são casos extremos, né. E outras situações, principalmente em pacientes com imunossupressão grave, como no caso de pacientes infectados por HIV, ou pacientes que têm alguma imunossupressão causada por medicamentos, né? Por exemplo, pacientes que são transplantados e tomam corticosteroide ou qualquer outro tipo de imunossupressor, as áreas, a afta, né, a ferida, ela deixa exposta a mucosa da boca a infecções diversas, aliás, num ambiente extremamente contaminado que é a boca. Então, dependendo da extensão das lesões de afta, do número de lesões, do tamanho dessas lesões, elas podem se contaminar secundariamente, aumentando ainda mais a intensidade dolorosa, aumentando o tempo de permanência dessas lesões e, obviamente, dependendo do quadro de imunossupressão do paciente, pode ser uma porta de entrada para infecções mais graves, se eventualmente o paciente cursar com infecções sistêmicas e talvez o desfecho pior possível, num quadro, não no paciente, num paciente normal, sem imunossupressão, mas com imunossupressão grave, pode cursar inclusive com um sepsis. E existe alguma faixa etária que é mais propensa a desenvolver aftas na boca? Não há. Né? Na grande maioria dos casos, das pessoas, elas começam nas fases mais precoces da vida, né? Infância e adolescência. Então, quem tem afta, essas lesões aftosas recorrentes, vai lembrar de que durante a adolescência ou a infância já apresentava essas lesões. O intervalo dos episódios varia, né? Mas, em geral, elas começam a se apresentar, principalmente aqueles casos associados ao histórico familiar, começam numa fase bem precoce da vida, durante a infância e adolescência. E existe algum tipo de alimentação que pode favorecer o surgimento de aftas na boca? Olha, isso é uma questão que certamente é um mito, né? Mas nós não temos evidências de que há algum alimento que favoreça o surgimento de aftas, né? É claro que a sensibilidade da mucosa, cada pessoa, ela sabe, né? A sensibilidade da mucosa da boca, né? Tem gente que vai se queixa de que alimentos ácidos, né, ela tem uma sensação de ardência na boca, né? Então, alimentos mais cítricos, alimentos mais ácidos, né, como o limão, como, dependendo do tipo de laranja, o próprio abacaxi, né, deixa a mucosa muito mais sensível e as pessoas já sabem que, consumindo esses alimentos, a mucosa, ela tende a se irritar, mas não que isso vai causar a afta. Então, não há uma alimentação, algum tipo de alimento que predisponha a pessoa a apresentar afta. Obviamente que, se o paciente já tiver afta, alimentos ácidos, alimentos picantes, né, alimentos mais quentes, obviamente vão aumentar a intensidade de dor que ele sente. E outros hábitos, como beber, fumar, pode contribuir para que cause uma afta ou que, pelo menos, essa afta se agrave na boca? Não, também não. Assim, existia uma hipótese, né, de que o hábito de fumar, ele poderia deixar a mucosa mais susceptível a apresentar qualquer tipo de alteração, inclusive as aftas, né? A gente sabe que o cigarro é um fator de risco, o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de boca, mas para aftas a gente não tem evidências que mostrem que o tabagismo, o consumo crônico de cigarro, esteja associado à maior predisposição de desenvolver aftas, assim como o alcoolismo, né, como o consumo de álcool. Também não há evidência para que esses hábitos estejam associados ao desenvolvimento de aftas. Para você que está nos ouvindo, saúde é o tema de hoje, está falando sobre aftas da boca. Estamos recebendo o professor de clínica e odontologia preventiva, Daniel Pérez, para falar um pouco com a gente. Daniel, continuando, como é que é feito o tratamento da afta? Bom, Isabel, antes de eu responder essa pergunta, dentro dos temas, eu diria dos temas populares, né, e que são mitos, é que outra questão que comumente as pessoas nos trazem é que problemas gástricos comuns, né, como maior acidez gástrica, refluxo gastroesofágico, a presença de úlcera gástrica esteja associado ao desenvolvimento de aftas. Nós não temos evidência disso, né? Então, úlcera gástrica, refluxo gastroesofágico, a presença de qualquer outra alteração, maior acidez, né, gástrica, isso não tem nenhuma associação com o desenvolvimento de aftas. As doenças inflamatórias intestinais é um outro tipo de doença, né, que é uma doença... são doenças imunologicamente mediadas, algumas delas caracterizadas como doenças autoimunes, que elas têm uma repercussão sistêmica, que elas têm uma repercussão em todo o corpo, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Então, essas condições, né, tanto a colite ulcerativa como a doença de Crohn, podem apresentar como manifestação, né, ou como características da lesão, como características dessa condição, úlceras em boca que se assemelham a aftas, né? E essas aftas, elas podem variar, né? Assim, academicamente, elas acabam sendo subclassificadas, né? Basicamente, são três grupos, mas dois grupos principais são as aftas menores, são aquelas convencionais, depois a gente vai ter 3 a 4, pode ter, sei lá, 10 durante... simultaneamente, as lesões são pequenas e usualmente demoram até 2 semanas para cicatrizar. Então, isso é outro fator importante, né? E as úlceras aftosas maiores, que elas podem chegar até 1 centímetro de tamanho e podem durar até 10 semanas, né? Então, essas úlceras aftosas maiores geralmente, né, elas estão, quando associadas a alguma condição sistêmica, o paciente desenvolve com mais probabilidades essas úlceras aftosas maiores. No caso de imunossupressões graves ou nos casos de doenças inflamatórias intestinais. Então, além delas serem maiores, causarem mais sintomatologia dolorosa, elas demoram mais tempo também para cicatrizarem. Então, esse é um tempo também importante. As aftas convencionais, vamos chamar assim, que as aftas menores, duram cerca de 10 a 14 dias, que é o tempo que elas vão regredir. Bom, para tratá-las, isso vai depender de, principalmente, o número de episódios que o paciente desenvolve, o número de episódios que o paciente tem ao longo do ano, né, de episódios de aftas. Dependendo do número de lesões que o paciente apresenta naquele determinado episódio, quanto ele nos procura, e na intensidade dolorosa dessas lesões, que geralmente está associada ao número de lesões, ao número de úlceras, né, ao número de feridas que ele tem na boca. Então, na grande maioria dos casos, não se faz nenhum tipo de tratamento específico. Porque a resposta, porque de fato não há um tratamento específico para a afta, né? Então, olha, paciente com afta, eu vou prescrever um determinado medicamento, daqui 2 dias você vai estar sem as lesões. Não, isso não existe, né? Então, o tratamento, ele é feito baseado no controle dos sintomas. Então, se o paciente, ele tem poucas lesões de afta, obviamente elas vão causar dor, mas é uma dor leve, somente acompanhamento, né, até a regressão total da lesão. Se esses sintomas são um pouco mais intensos, né, se o paciente tem mais lesões, pode-se fazer a prescrição de um antisséptico bucal, que é a clorexidina, né, que ela vai evitar que essas lesões elas se contaminem secundariamente, e há evidências de que o uso de clorexidina acelera um pouco a cicatrização dessas lesões. Associada à clorexidina, pode-se também utilizar corticosteroides ou corticoides tópicos, que pode ser utilizado na forma de bochecho, e se forem lesões pequenas e que o paciente fizer questão que use, porque isso também vai ajudar a controlar a dor, esses corticoides são veiculados em um veículo, né, num material que tem uma forte adesão à mucosa. Então, ali, durante a adesão desse medicamento à mucosa, há um alívio da dor, e isso, principalmente durante a alimentação, dá um alívio para o paciente seguir se alimentando de uma forma mais tolerável. E existem os quadros graves, né, em que o paciente tem múltiplos episódios ao longo do ano, com lesões, com múltiplas lesões, extensas lesões, e que estão associadas, obviamente, a uma intensidade dolorosa importante. Então, nesses casos, pode-se haver a necessidade de prescrição de corticoides sistêmicos, para o paciente tomar o corticoide, né, prednisona ou prednisolona. Em geral, a prescrição ela não é feita por um período longo, né, um período curto, que vai ser suficiente para controlar essa resposta, né, do organismo, essa inflamação que está causando essas aftas na mucosa da boca do paciente. Então, se poucas lesões, dor leve, somente o acompanhamento, né? Se tem uma intensidade um pouco maior, pode-se utilizar o bochecho com clorexidina, associado a bochechos com corticoides, ou aplicação tópica, né, do corticoide, como se fosse uma pomada ali sobre as lesões, ou corticoides sistêmicos. Há uma outra forma de tentar controlar, principalmente a dor. Nós não temos evidências assim fortes de que haja uma aceleração do processo de reparo, é a utilização da fotobiomodulação, né, que é um laser de baixa potência, que pode ser utilizado sobre essas lesões. O laser tem a capacidade de funcionar como um analgésico e também de estimular, né, o tecido que está ali logo abaixo, na tentativa de cicatrizar o mais rápido possível. Qual é a inconveniência, né, da utilização do laser? É que o paciente ele tem que ir, né, ao consultório do dentista todo dia para que se faça aquela aplicação. Então, se tem uma dor importante, é importante que se faça, né? Isso é salutar e é importante para que ele tenha aquelas lesões mais toleráveis. Agora, se for uma dor leve, vai se encaixar no primeiro caso que eu falei, né, que simplesmente faz o acompanhamento até que haja a completa cicatrização dessas lesões. Agora, se as aftas estiverem acompanhadas ou forem a manifestação de uma doença sistêmica, aí o tratamento da doença sistêmica é que vai refletir na regressão dessas aftas em boca. E aí, quais seriam os profissionais responsáveis no tratamento das aftas, tanto quanto para descobrir as causas, quando se diagnostica qual seria a causa, encaminha para o tratamento? Quais seriam os profissionais responsáveis? Bom, o profissional mais indicado para o diagnóstico e a conduta, né, o tratamento, é o cirurgião-dentista, né? Então, o dentista ele está preparado para fazer o diagnóstico e prescrever o tratamento caso seja necessário a instituição desse tratamento. Obviamente que médicos, né, ou clínico geral, ou outra especialidade que esteja associada, um otorrino, por exemplo, né, também pode ser procurado, mas o principal profissional é o cirurgião dentista, né, que nós somos os profissionais de saúde que somos especialistas em mucosa da boca. Então, paciente que tem múltiplos episódios de aftas ou um episódio em que tenha muitas lesões, né, em boca, a recomendação é que o paciente procure, né, um dentista para que faça avaliação e estabeleça, né, um plano de tratamento caso seja necessário. Um ponto importante também é que, embora a gente não tenha evidências que mostre que associe, né, uma má higienização bucal ao surgimento de aftas, toda vez que a gente vai ao dentista, né, que o indivíduo vai ao dentista, além da mucosa da boca, né, no caso especificamente se o paciente, a queixa dele é afta, além da mucosa da boca, nós também vamos avaliar a saúde dentária, né, e gengival. E quase sempre vai ser necessário fazer uma limpeza com a ajuda nossa, né, com a ajuda profissional. Isso também vai auxiliar, né, como tratamento adjuvante, embora não seja principal, mas como medida complementar ao tratamento que for instituído para o tratamento das aftas. Então, é importante que a gente tenha uma saúde bucal completa, né, e que isso vai ter repercussão, certamente, como a gente já comentou aqui em outros programas, uma repercussão muito positiva também na saúde em geral. Sim, e o tratamento da afta, ele impõe algum limite, por exemplo, de alimentação ou de algum hábito em si? Não há nenhum tipo de restrição alimentar num paciente que tem aftas. A restrição, ele mesmo vai sentir quando ele colocar, por exemplo, um alimento picante na boca. Se ele tiver com a afta, a dor ela vai ser muito maior, né? Vai se intensificar mais. Um alimento ácido. Então, a restrição está associada a alimentos que possam provocar um aumento, né, da intensidade dolorosa. Caso contrário, não há nenhum tipo de restrição alimentar no paciente com afta, com histórico de afta ou que esteja em tratamento de afta. As aftas, elas podem ser prevenidas? Olha, num paciente que nunca teve afta, né, por exemplo, como vou prevenir? É muito difícil. Né? Você fala assim, é uma doença prevenível. Não é. Não é uma doença prevenível. Mas em indivíduos que têm episódios de afta, é possível se estabelecer um plano de tratamento para tentar reduzir os episódios de afta que ele tem ao longo do ano. Então, o paciente já tem afta, né? Alguém pode se perguntar também, olha, se está associado à deficiência nutricional, né, de algumas vitaminas, como vitamina B12, por exemplo, ácido fólico, se eu fizer essa reposição, ou essa suplementação vitamínica, eu vou estar livre também do desenvolvimento de afta? Também não, né? A gente tem os fatores predisponentes que a gente vai tratar caso eles sejam identificáveis, mas o que se tem de prevenção é alguns protocolos terapêuticos para diminuir os episódios de afta que as pessoas têm ao longo da vida, né? Então, alguns corticosteroides, alguns imunossupressores, como talidomida, que é, né, sob prescrição ultra restrita, né, pelo seu potencial teratogênico, tem evidências de que o tratamento com essas medicações em pacientes com múltiplos episódios ao longo do tempo, esses episódios são reduzidos de forma significativa, né? Então, eu diria que a atuação para diminuir o número desses episódios, nós temos protocolos para, pelo menos, tentar, né, esse objetivo. Então, por exemplo, não teria nenhum tipo de alimentação ou hábito que pode prevenir o surgimento de uma afta. É só realmente se for recorrente em um paciente é que pode existir algum tipo de prevenção com acompanhamento médico. É. Se a gente pensar assim, eu acho que qualquer tipo de. Não dá para a gente dizer, olha, não, você tendo. Para qualquer doença, né? Ah, se a gente queria prevenir ou qualquer tipo de doença, qual é a receita, né, que eu tenho que fazer? A gente não tem assim, as evidências que mostrem como a afta é prevenível. Mas, claro. Você tendo hábitos saudáveis de ingestão de alimentos, né? Então, alimentos saudáveis como os alimentos crus, verduras, legumes, frutas, né? No mundo que a gente vive em nessa constante correria, nesse constante estresse difícil, né? A gente fala, olha, vamos tentar ter uma vida mais tranquila, sem estresse, mas se possível, né? A prática de exercícios físicos, né? Então, todos esses hábitos de vida saudável, né, eles tendem também a favorecer ou a dar fatores protetores, inclusive também para o desenvolvimento de qualquer tipo de lesão, inclusive aftas, né? Então, uma pessoa que nunca teve afta ao longo da vida, ou teve pouquíssimos episódios de afta, dificilmente ela vai, na fase adulta, começar a ter episódios, né, de aftas, como a gente comentou. Uma outra questão também que pode estar associada ao desenvolvimento de aftas, mas nesses casos elas são únicas, são traumas, né? São, por exemplo, durante a escovação, bateu a escova de uma forma um pouco mais forte, lá no céu da boca, né? Ou na bochecha, naquele local, pode desenvolver alguma ferida, né, associada à afta, no caso caracterizada como afta. Mas nesses casos são episódios pontuais, né, não tem esse histórico de episódios, né, de aftas. E mesmo aquelas pessoas que têm esse histórico de aftas recorrentes ao longo da. Que iniciam na infância e na adolescência, quando chegam na fase adulta, isso pode se estabilizar ou. Nunca mais aconteceu ou aconteceu de forma muito esporádica. Inclusive, Daniel, aproveitando que você falou do estresse, questões emocionais como estresse, transtornos psicológicos como ansiedade, depressão, podem contribuir para o surgimento de aftas? Não, esses transtornos psíquicos, né, assim, ansiedade, depressão. A gente não tem essa associação, mas o que vem associado, né, uma pessoa ansiosa, ela vai ter uma descarga, né, de adrenalina, de noradrenalina, nos casos dos corticoides lá, dos mineralocorticoides, né, da adrenal, que vão dar o estado de estresse. Isso, sim, está associado eu diria, a uma maior probabilidade, ou são fatores predisponentes para apresentar aftas, né. Mas o quadro psíquico em si, não, mas talvez os desdobramentos que ele pode causar, isso sim. Inclusive, me veio na cabeça agora uma pessoa que se automutila, quem tem uma mania de ficar cortando a boca com os dentes, isso pode contribuir para o surgimento de aftas no futuro próximo, distante? Sim, aí, assim, aí entra no, naquele rol, né, naquele grupo de lesões que parecem aftas, né? Então, aquelas feridas que são doloridas, né, na boca, que vão aumentar a intensidade de dor se tem o contato com algum alimento, né, o contato com o dente, né? Então, essas são lesões. Ulceradas, feridas na boca que se parecem com aftas. Esses casos de automutilação, né, que a gente chama de lesões que o paciente se automutila, pode ser, na grande maioria dos casos, são condições que a pessoa ela faz isso de forma inconsciente, né? Assim, ela não tem consciência. Então, o hábito de mordiscar, de morder a bochecha, a língua, né? Propriamente os lábios. Isso pode causar uma descamação da pele da boca, né? Ficando com que ela fique com várias, como se fossem escamas mesmo da boca, brancas, né? Porque esse trauma crônico ali faz com que a mucosa da boca comece a produzir queratina, que é uma substância branca, e ela começa a descamar. Mas se esse trauma for um pouquinho mais intenso, pode levar ao rompimento dessa lesão e causar essa ferida, né? Então, associado a essa ferida, vem inflamação, e aí aumenta um pouquinho o tamanho ali do local, porque ele fica demasiado, com dor, e foi causado por uma mordida causada, né, uma mordida pelo próprio paciente, né? Então, essas são, entram nos casos aí de ulcerações traumáticas, né, na boca, e que estão associadas a esses hábitos que o paciente tem. Inclusive, quem tem esses hábitos, muitas vezes, a gente demora a convencer o paciente que o causador daquela alteração é ele mesmo, e que ele não tem consciência daquilo, né? Pode ser mesmo durante o dia, né? Durante o dia a dia corrido, né? Muito estressante, a pessoa acaba adquirindo esses hábitos, talvez como uma forma de extravasar toda a tensão. E isso não só na mucosa, mas o hábito de apertar os dentes vai causar uma sobrecarga muscular, inclusive com sintomatologia dolorosa importante. Inclusive, existem formas caseiras ou até mesmo que o paciente pode fazer em casa para diminuir o efeito da dor, até que ele procure um dentista, um médico, para realmente fazer esse tratamento da afta? Bom, isso é uma boa pergunta, Isabel. Olha, não há nenhuma contraindicação, né, de utilizar remédios caseiros, desde que sejam, de fato, aftas, né? Chás, né, ou qualquer outro tipo de receita que utilize alguma raiz ou algum tipo de planta, né? Que possa aliviar a sintomatologia dolorosa, aliviar um pouco a dor. O que se contraindica, né, o que a gente não indica, é a utilização de substâncias que são mais agressivas, né? Então, antigamente, tem ainda, certamente, mas antigamente utilizava uns pós, né, se é bicarbonato de sódio, ou uns pós que são mais cáusticos, e colocava em cima da... Também jogava muito sal. Sal em cima? Não faça isso. Isso não vai ajudar em nada, a não ser aumentar muito a dor quando você coloca essa substância em cima, né? Então, não faça isso. O carbonato, qualquer tipo de sal, né? O carbonato também é um sal. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, não faça, né? Que isso não vai resolver absolutamente nada e você vai ter uma dor muito intensa no momento em que se coloca ali aquela substância, né? Então, qual é a... Quem tem os episódios de afta já sabe, é uma afta. Então, se tem alguma receita caseira que não vai aumentar a dor ali, mas que vai deixar mais... vai acalmar ali a mucosa, né? Talvez cursar com uma diminuição da dor, pode utilizar. Só chamando atenção para aqueles casos em que as úlceras, né, as feridas das aftas, elas continuam por muito tempo, né, ou de repente começou a aparecer essas aftas. Se essas aftas elas têm um início súbito e está associado a algum sinal sistêmico, né, como dor, como um cansaço muito grande, com os sintomas intestinais, procure atendimento para que se esclareça se de fato são aftas isoladas, simplesmente, ou se essas feridas em boca estão associadas a uma condição sistêmica mais grave. Inclusive, quais são os serviços de saúde disponíveis que a gente pode consultar para diagnóstico e tratamento das aftas de união? Bom, no serviço público, as unidades básicas de saúde, né, elas têm equipe de dentistas, né, que podem fazer esse atendimento. Na universidade, nós temos o serviço de diagnóstico de boca, que também pode ser procurado, né, caso haja necessidade. E obviamente, para as pessoas que têm algum dentista que já faça o tratamento, né, que já tenha aquele dentista de família, né, o dentista de confiança, no consultório privado, no consultório público, procure para que se faça a avaliação e o atendimento. Caso, né, o colega veja que se trata de uma condição além da afta, que tem uma condição sistêmica envolvida, ou precisa de um tratamento mais especializado, ele vai encaminhar para um especialista em diagnóstico de boca, né, que é o estomatologista, que também é dentista, para que ele possa avaliar e conduzir da melhor maneira possível o caso. A gente está chegando no final do programa e eu vou te passar a palavra para fazer uma fala final para os nossos ouvintes. Bom, então eu quero mais uma vez agradecer, né, a Isabel e toda a equipe da Rádio Paulo Freire pelo espaço, né, pela oportunidade da gente discutir temas importantes aqui para a saúde bucal da população. E dizer que aquelas pessoas que experimentam, né, experimentaram o desenvolvimento de aftas, que essas são lesões super comuns da boca e que, felizmente, são benignas. Né? Elas têm um tempo de permanência na boca, de 10 a 14 dias, depois há a regressão da lesão. É importante que, apesar de elas serem autolimitantes, né, terem um tempo de permanência na boca, quem já teve já sabe muito bem que elas são bastante incômodas durante esse período. Né? E que dependendo da gravidade, né, dependendo da intensidade da dor, dependendo do número de lesões, é possível que a gente estabeleça algum tipo de tratamento para tentar amenizar essa dor e também para diminuir os episódios de desenvolvimento de aftas que a pessoa desenvolve ao longo do ano. Né? Então, quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade e desejar um bom dia a todos e todas que nos acompanham. É isso, Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu agradeço a Daniel Pérez, o professor de Clínica e Odontologia Preventiva, que falou com a gente sobre aftas na boca e as suas causas. Eu lembro, inclusive, que a vacina para a Covid está disponível nos postos de saúde a partir de 6 meses de idade. Então, se você não se vacinou, não tomou as doses de prevenção, vá logo e continue seguindo algumas medidas necessárias de prevenção. Saúde é o Tema também fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, João Pedro Rodrigues e Isabel Barré, sobre a orientação da professora Ana Veloso de Comunicação Social. Nas redes sociais está uma batista de jornalismo. Na coordenação e transmissão e streaming, Lívia Lima, sobre a orientação do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral. Na edição de podcast, Isabel Baer. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.